prego con serie differenti di perfumi, querendo que eu achasse bom e não sentisse ciúme. Não sei como você consegue se divertir sem me levar, se pra mim nada tem graça sem você. Sem mim, que graça você pode achar? Perfume pra você, mas é que a vendedora derramou da minha roupa sem querer. O que você quer é me levar de novo na conversa. Eu juro que é verdade. Sai pra lá, vai, não me